A recepção crítica ao álbum foi extremamente positiva. Liderou as tabelas britânicas e superou Like a Virgin, de Madonna. Como planeado, este álbum conseguiu resgatar o sucesso de Bush, não só pela parte mais comercial, como também pela segunda parte, que não tinha como objetivo principal ter sucesso financeiro. Contou com elogios à complexidade artística, inovação tecnológica e à combinação de elementos pop mais superficiais, com a narrativa mais profunda da segunda parte, The Ninth Wave. Ainda durante o sucesso estrondoso de Hounds of Love, Bush participa num dueto com Peter Gabriel, Don't Give Up, que se torna num dos maiores sucessos de ambos. No ano seguinte, edita uma compilação com os maiores êxitos, The Whole Story, com uma faixa inédita, Experiment 4, e uma nova versão de Wuthering Heights. Pray God you can go. I stand outside this woman's work, this woman's work. Entre 1987 e 1989, de um modo mais descontraído, Bush registou e produziu o sexto álbum de estúdio. As gravações decorreram no seu estúdio privado, com algumas alterações, incluindo uma consola SSL, entre outras, com a colaboração técnica de Del Palmer e Aiden Bertel e cores de um ensemble vocal búlgaro, Trio Bulgarka. Em setembro de 1989, o primeiro disco a 45 rotações extraído do álbum viu a luz do dia, The Sensual World, com uma versão instrumental e Walk Straight Down the Middle no lado B. Um mês depois foi apresentado ao público o álbum The Sensual World, que, tal como o título sugere, centra-se na experiência física e sensorial, algo novo comparado com os álbuns anteriores que, por norma, focavam-se mais em narrativas oníricas. Segundo Bush, é o seu álbum mais honesto, pessoal e o mais feliz, contrariamente à crítica que o caracterizou como sombrio e místico. Para além da referência ao poema Jerusalem, de William Blake, as inspirações artísticas para este álbum foram mais dispersas. De um modo geral, encontram-se influências na música folclórica da Europa de Leste, principalmente na Bulgária e da Macedónia, irlandesa e música tribal. A faixa que dá o nome ao álbum foi inspirada no romance Ulysses, de James Joyce, e This Woman's Work foi originalmente escrita para o filme She's Having a Baby, realizado por John Hughes em 1988. O álbum foi bem recebido, apesar de ter sido considerado inferior a Hounds of Love. Dos aspectos positivos, salienta-se a mistura de géneros musicais, nomeadamente ritmos tribais com folclore, a expressividade vocal e a versatilidade das faixas. Por outro lado, foram apontados alguns contras, como a duração das faixas, algumas consideradas demasiado longas, ou a incoerência causada pelo eclecticismo dos temas musicais. Entre 1989 e 1993, Bush enfrentou um período conturbado. Várias pessoas próximas morreram, nomeadamente o guitarrista Alan Murphy, que a acompanhava desde a Tour of Life de 1979, e, mais tarde, a mãe, com quem mantinha uma relação muito próxima. Para além disto, procurava uma orientação artística para a nova digressão que acabaria por não acontecer. Durante estes contratempos todos, inspirando-se no filme The Red Shoes, realizado por Michael Powell e Emmerich Pressburger, em 1948, Bush grava o seu álbum seguinte. O primeiro single foi Rubber Band Girl, com Big Stripey Lie no lado B. Publicado no início de setembro de 1993, foi um dos discos de 45 rotações com mais sucesso na carreira de Bush. O segundo, Eat the Music, com Candle in the Wind, de Elton John, no lado B, divulgado um dia depois, teve menos sucesso. Station on the radio, I pick you up, just like a fade. Some moments that I've had, some moments of pleasure. Michael, do you really love me? Em novembro surgiu The Red Shoes, acompanhado pela curta-metragem de Bush, The Line, The Cross and The Curve. As temáticas prolongam as que foram exploradas no seu álbum anterior, mormente a experiência corporal, sexual e romântica, destacando-se o tema The Song of Solomon, o Cântico dos Cânticos, uma passagem da Bíblia particularmente erótica. As opções musicais são significativamente diferentes das do seu trabalho anterior. Optou por sonoridades mais pop e comerciais e distanciou-se das suas melodias experimentais e vanguardistas mais comuns. Foi o primeiro trabalho de Bush produzido digitalmente. Porém, ela arrependeu-se da solução e mais tarde transferiu para fita analógica alguns dos temas para o álbum Director's Cut. She's no good for you. Colaboraram com ela o trio Bulgarka em The Song of Solomon, Why Should I Love You e You're the One, Prince em Why Should I Love You, Eric Clapton em And So Is Love e ainda o pianista e vocalista Gary Brooker da banda Procol Harum em And So Is Love, Constellation of the Heart e You're the One. Esta presença de muitos artistas foi considerada excessiva por alguns críticos, entendida como elementos que desviavam os holofotes do talento de Bush. Por outro lado, um dos aspectos mais valorizados foi a sinceridade lírica das composições, desta vez com letras mais diretas, mais sensíveis e honestas, por vezes confessionais, afastando-se do caráter mais narrativo de obras prévias. The Red Shoes obteve bons resultados, alcançou o 5º lugar nas tabelas de venda britânicas e eternizou Rubber Band Girl.

Após The Red Shoes, Bush interrompeu durante 12 anos a sua carreira. Durante este tempo, afastou-se da indústria musical, mudou-se para o campo, recebeu vários prémios e, em 1998, nasceu Albert, o seu primeiro e único filho, fruto do relacionamento com o guitarrista Dan McIntosh. Mãe recente e em sossego, Bush dedica-se à criação do filho e à preparação do seu álbum seguinte, Aerial. Em novembro de 2005, após 9 anos de preparação, o primeiro single é apresentado ao público na BBC Radio 2 com King of the Mountain, no lado A, e Sexual Healing, de Marvin Gaye, no lado B. Este álbum, um CD duplo, tal como Hounds of Love, é dividido em duas partes distintas. A primeira intitula-se A Sea of Honey, com 7 faixas totalmente ecléticas, desde o pop-rock de How to Be Invisible ao folk de Bertie, até ao piano e voz em A Choral Room. Nesta parte, destaca-se também a faixa P, tipicamente Bush, vanguardista e misteriosa, na qual canta literalmente todos os algarismos do número pi até a 78ª casa, saltando depois para a 101ª casa até a 137ª. washing machine. Thank you. there's a city draped in net. Fisherman Ned. A segunda parte, intitulada A Sky of Honey, é um ciclo de 9 faixas unidas numa só peça musical, contínua, de 42 minutos, que descreve um dia de verão na natureza e as suas peripécias, começando de manhã e terminando 24 horas depois com o nascer do sol. Esta segunda parte mistura vários estilos musicais, folk, jazz, rock e elementos clássicos, gravações de sons campestres, o chilrear de vários pássaros e ainda a voz de Albert. A canção inicia-se com o canto dos melros no coro da alvorada, depois com o filho de Bush, Mommy, Daddy, the day is full of birds. Passamos por um pintor de rua a trabalhar no pavimento e terminamos o dia num pôr do sol avermelhado, tal como a capa do álbum. Durante a noite, ouvimos pássaros noturnos e observamos a natureza escurecida. Também passamos por um casal a banhar-se no mar durante a noite, sob o céu estrelado. Acabamos ao amanhecer em cima de um telhado a observar o nascer do sol. Este álbum, multifacetado, foi muito bem recebido pela crítica, tendo alcançado o terceiro lugar nas tabelas de vendas britânicas, nomeado para 2 Brit Awards e considerado pela revista musical Mojo como o terceiro melhor álbum de 2005. A crítica elogiou o regresso triunfante depois do grande intervalo na carreira de Bush, com a atualização das suas sonoridades habituais para um panorama mais moderno. Thank you. Thank you. Entre os músicos convidados estão, entre outros, o baterista Peter Erskine, o baixista Eberhard Weber, o apoio vocal de Lawrence Cream, o acordeonista Chris Hall e Gary Brooker. Num dos últimos projetos, antes da sua morte, em 2003, Michael Kamen fez os arranjos das secções de cordas interpretadas pela Orquestra Metropolitana de Londres. Após a Ariel, Bush decidiu interromper mais uma vez a carreira durante 6 anos. A meio desta interrupção, em 2007, gravou um single, Lyra, para o filme The Golden Compass, realizado por Chris Waits, e, em maio de 2011, apresentou o álbum Director's Cut, formado por novas versões de músicas dos dois penúltimos álbuns, 4 faixas de The Sensual World e 7 faixas de The Red Shoes. Estas versões incluíam novas vocalizações, reestruturações, substituições de instrumentos e algumas alterações líricas. Este álbum foi o primeiro a ser produzido pela editora de Bush, a Fish People. Director's Cut alcançou o segundo lugar nas tabelas de vendas britânicas, muito provavelmente por ter sido uma revisitação de alguns dos seus sucessos. Passados apenas 6 meses, editou outro álbum de estúdio, 50 Words for Snow, antecipado pelo single Wild Man. Neste disco, explora-se o mundo real e a fantasia num contexto invernal. Destaca-se a faixa Misty, sobre um encontro amoroso, bastante gráfico e físico, entre uma mulher e um boneco de neve. Ha ha ha! was born in a cloud. I am ice,

say some days up she comes, up she rises as if out of nowhere. Just like a pool or a cylinder, thank you. Come home. on a starry night. My window flies open. My bedroom fills with falling snow. Should be a dream, but I'm not sleepy. I see his snowy white face, but I'm not afraid. He lies down beside me. Tal como em Aerial, encontramos acrescidas influências musicais, como o jazz, combinadas com as sonoridades tradicionais de Bush. Este álbum tem apenas 7 faixas que variam entre os 6 e os 13 minutos. Esteve em 5º lugar nas tabelas de vendas britânicas e foi muito aclamado pela crítica, com ênfase nas sonoridades conceituais e criatividade nos temas ainda mais estranhos do que a estranheza habitual de Bush. O ponto mais negativo, como seria de esperar, foi a duração dos temas, em que alguns foram considerados desnecessariamente longos. His breath. No decurso deste álbum, Bush iniciou a segunda digressão da carreira, intitulada Before the Dawn, em 2014. Foi visualmente descrita como parecida com a Tour of Life, nomeadamente pelo envolvimento de dançarinos, mimos e interpretações com jogos de sombras e máscaras. Desta digressão foi extraído um álbum homónimo. Thank you. Kate Bush fez as suas fontes de inspiração da juventude como Billie Holiday ou Judy Garland o ponto de partida para criar uma persona singular no contexto da história da música popular. Fugiu desde cedo à banalidade e transmitiu, até hoje, algum conforto por nos provar que, no meio de tanta futilidade, há sempre algum artista que se reinventa e nos conquista com novas e boas formas de fazer música intemporal. E assim como em Wuthering Heights, Kate continua a bater-nos à porta com novas reinvenções e nós, com todo o gosto, continuamos a abrir-lhe a porta. Rest your weary world. Este programa teve locução de Núria Gomes e João Soares Santos. Realização de Duarte Gomes. I can see angels around you. They just not showing.